vazio, barriga vazia. Comia sempre no prato de margarina. Ora a Deus pra iluminar o amanhã. Que põe o mesmo de hoje e nunca deixe faltar. Dois e eu e uma menina linda, Tamires, minha linda paixão infinita. Cuidava como uma mãe sendo irmã. A fé em Deus construiu o dia e hoje eu sou seu fã. Minha mãe guerreira, meu pai um rei. Os pés descalços, uma caixa trazia o lucro. Rendeu trocado e o respeito absurdo. No complexo, hoje no clima bom. Bom poder crer que é. Quantos já se foram e quantos estão de pé? Consumidores de sorriso, amam flores. Traz paciência aos esquecidos. Lá no calabouço que do lado de fora tem corações que os ama. Mas que tudo, tesouro não tem preço. Amor vem do berço. Periferia de Maceió, Alagoas, São Miguel dos Campos, terra natal. Maribondo, passagem magnífica. Compõe minha trilha, salve a família. Rap nacional, é nóis, salve, salve família. Deus me guia, me ilumina nessa caminhada. Ilumina os guerreiros que lutam pela paz, que hoje é comercializada. Que os sonhos se realize, que nos cubra com teu manto. Abençoa nossa periferia que infelizmente ainda segue sangrando. Paz, amor, onde o vento traz lágrimas. Já é louco, mais um louco no mundo. Sem motivos pra sorrir, mas sorrindo. Fé em Deus, é nós, nego. Mano, já é louco pro mundo.